campo minado. O mal se encontra em todo lado, tá tudo errado. Caminho escuro é optado, um resultado. Caixão na sala, outro finado, sendo velado. Mãe chorando, revendo o retrato. É inexplicável, rotina que prossegue a mesma. Miolo estourado, gatilho puxado, velório, tristeza, sangrenta consequência. Muitos morreram à toa. Alguém me explica o sentido e o motivo dessa porra. Vai pro caralho, destino mais filha da puta. Onde a vitória não chega, apesar de tanta luta. Na sepultura, deitado, mapa de chegar. Destino interrompido, caminhos encerrados. Passo a passo, ciclo fechado, encurralado. Qual caminho a seguir, pra deixar de ser pisado? Ficar parado, sofrendo, sem nada no prato. E pro assalto é mão pro alto, morrer baleado. Já tô cansado de ver reprisar a mesma cena. História triste, ver de novo que não vale a pena. O mesmo esquema, frase no túmulo. Aqui jaz, pra quem ficou meus pêsames, pra quem foi descansa em paz. Mundão covarde, faz vítimas que não merece. Atrai maldade e fatos que ninguém esquece. Gera saudades por quem hoje morto está. Numa viagem embarcou e não irá voltar. Salve Juscelio, que sua alma descanse, irmão. Sossego eterno, longe das grades do mundão. Se aqui é o inferno, nós tamo tudo é fudido. Sem união é impossível encontrar o caminho. Destruição aqui não cessa, vários assistindo. A cova aberta, caixão, outra mãe perde o seu filho. Pouco a pouco, nos auto-exterminamos. Conflito interno, intenso no cotidiano. Thank you. lembrança, momentos, fatos ocorridos, muita matança, demônio apertando o gatilho, gerou vingança, mas luto, vários homicídios, futuro espanta, sangrento campo de extermínio, maldita herança, herdada com terror constante, a esperança, ferida se afoga em sangue, quebrou a banca. Meus parceiros, meus truta, bateu a tranca, enxerga, relembra da rua. Impera a guerra, não escolhe mais quem cai, quem cai. A bala acerta o crânio, voa, sobe o gás, enciclopédia do texto baseado em luto. O ódio impera, tia chora em cima do túmulo. Conflito interno, machuca, maltrata a mente, te deixa sério. Amargo, mal, diariamente, caminho certo, errado, qual a opção? Fique o mistério, coração e a mente em confusão. E no mundão reina o inimigo que te joga na bosta, com o canhão te decreta flores em memória, destruição que reina e impera num lugar sem lei. Ter um caixão, um inocente, o porquê? Não sei, tá decretado, se aproxima o fim dos tempos. Peito furado, noiado, sangra no relento. Tá estralado e fuma até a própria vida. Desnorteado, cai na fossa e não tem saída. Mal tá do lado, o capeta prega a armadilha. É derrotado, o sonho da vitória finaliza. Nós algemados, queremos é nos libertar, pra no futuro guerreiro a vitória alcançar. Ainda é tempo, ladrão, de mudar o caminho. O sofrimento te ensina a ultrapassar. Espinho, conflito interno, machuca, mas traz o resultado. Podemos ser de tudo, mas nunca fracassado.